dessa banda, mais ou menos no final dos anos 80, 90, começo dos 90, exatamente, foi ali que eu descobri tardiamente, graças ao produtor, baterista, genial, Pupilo. Eu fiquei apaixonada, não conseguia escolher a música mais legal do álbum. Eu adoro essa banda, quem não conhecer, procurem saber, porque ó. Enfim, então bora fazer aqui a nossa versão de Chico Buarque Song. Thank you.